Eu sou a nova, a antiga distração. Eu sou teu vício, teu solstício de verão. Eu sou o verso esquecido da canção. Te encharco do meu mel. Leva até o céu. Que pena, eu não sei perfeita pra você. Solidão.